abandono, tu abandono me dá tristeza. Comunico oficialmente que há lugar na minha mesa. Pode ser que você venha por mero favor ou venha coberta de amor. Seja lá como for, venha sorrindo. Ai, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Que o luar está chamando, que os jardins estão florindo, que eu estou sozinho, cheio de anseios e esperança. Comunico a toda gente que há lugar na minha dança. Pode ser que você venha morar por aqui ou venha pra se despedir. Não faz mal, pode vir até mentindo. Ai, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Que o meu pinho está chorando, que meu samba está pedindo. Eu estou sozinho, vem iluminar meu quarto escuro. Vem entrando como ar puro, todo novo da manhã. Ah, venha minha estrela madrugada, venha minha namorada, vem amada, vem urgente, vem irmã. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Que essa aurora está custando, que a cidade está dormindo, que eu estou sozinho, certo de estar perto da alegria. Comunico finalmente que há lugar na poesia. Pode ser que você tenha um carinho pra dar ou venha pra se consolar. Mesmo assim pode entrar que é tempo ainda. Ai, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Que bom que você veio, que você chegou tão linda. Eu não cantei em vão. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda no meu coração. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda no meu coração. Bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda no meu coração.